brisa, no sol, no mar, no vento, ou no pensamento, ele fala com você. Na luz ou na brisa mansa, ele traz a esperança de um lindo amanhecer. Feche os olhos, deixa Cristo te tocar. Mostre e ensine onde caminhar. Água, beleza cristalina, fonte da eterna vida, ele te dará pra beber. Feche os olhos, deixa Cristo te tocar. Deixa as trevas, viva em luz.